você. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Mixado e produzido pelos gordinhos e a galera curte. DJs Wellerson Carvalho e Sávio Canindé. Os jovens do mês. Os jovens do mês. E tudo pode acontecer sem que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Já pra todos seduz. Ele é o que vai nos guiar. Essa noite vai ser muito especial. Junto Rigo e Jota General. Jota, o poderoso chefão, conquista seu coração. Conquista seu coração, o poderoso chefão. Conquista seu coração, conquista seu coração. Vai ser muito especial. Junto Rico e Jota, hoje é ideal. Jota, o poderoso chefão, conquista seu coração. Conquista seu coração. Dá-lhe, jovens do Mixi! DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. Música, rádio ouvi tocar, rádio ouvi nossa música, rádio ouvi tocar. Ai, sou

Kotchin, a referência das produções. Ellerson e Sávio, os jovens do Mix, criando tendências pra você dançar. Ela tira meu sossego toda vez que chega perto de mim.

Os jovens do Mix. A equipe top do som automotivo tá na área. Equipe Top Sound de Bragança. 2Z Comunicação Visual. Organização Edson e Edan Silva. Sábio Jovens do Mix. Aô, tchê, tchê, tchê. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Inteira, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. No balanço desse breca você só fez me enganar. Na centrais uma gelada que eu vou me embriagar. No balanço desse breca você só fez me enganar. Na centrais uma gelada que eu vou me embriagar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Os produtores que a galera consagrou, o Elerson e Sávio, os jovens do Mix. Aô, tchê, tchê, tchê.